quando olha no espelho, o que você vê? O reflexo é você, ou você não se vê? Ser incomum pra fazer a diferença. Enquanto criam robôs, eu sigo espalhando minha crença. Se copiar é de nascença, o juiz anula a sentença. Eu pratico obediência e me volto para a essência. Enquanto muitos vão titubeando, imitando roupas, trejeitos, estilos, pulando. Sonho em ser do artista uma cópia barata, ficando parecido com clone ou CD pirata, retratando uma mentira com conceitos falhos. A panela está formada, cada macaco no seu galho deixa um rastro de backup, vira tipo avalanche. Originalidade está longe do alcance. O povo está treinado para não pensar. É muito fácil, é como copiar e colar. No espelho vejo, me alegro, a imagem que reflito. Se é pra ser imitador, então que eu seja de Cristo. Frente é tipo espelho, reflete o brilho no olhar. Se digo espelho meu, já dizem pra me jogar. Vê só como é, vê só como são. Vê quem é Miguel, quem tá na missão. Quem esqueceu da fonte pra dar bonde nesse game? Quem é mágico, religioso, olha o Mr. M. Os bicos tremem quando sem leme o barco desanda. Pica de banda vendo o nome indo para a lama. Vejo uns plágio barato daquilo que não se imita. A quem limita o poder pra ficar com lentilha? Quem diria? É o que eu ouço quando o espelho quebra, vejo no olho. A luz fraca como uma lanterna. Se não tem pilha, não brilha, sem bateria. Se apaga a hipocrisia que gira. Aquilo que era sem farsa, me embaralha o semblante. Quando no instante só acaba a ilusão de alguém ao descobrir tantas máculas. Estender os braços para os lados, declaro sou semelhante. Avante por um instante, me vejo melhor que antes. Refletindo a luz que conduz, andando com Jesus à cruz. Não é leve, mas vale a esperança onde eu fui. Supremo nos deu e pôs no mundo em anexo. Selado, travado, ter estampado o reflexo. Reflita de dentro pra fora, concretize o brilho. Amor, diga quero agora do pai pro seu filho. É meu, é seu, tudo isso de graça. Quem se perdeu, tiro a mão da taça. Um sentimento de poder, ter afinidade. Amar, vice-versa e tal, reciprocidade. Abraça-me e guia prontamente, sempre à frente. Procuro ser correto, do mal não ser conivente. Seguindo os passos do Rabi, maior espelho. Ser marcado de vermelho, do sangue do cordeiro.